489 irá dar passagem ao Airbus da Oceaner e após prossegue táxi via Pátio, Índia e Alfa. Direita 121 do Chorna. Direita 129, bom. Igualmente, o 361 no livre decolar, 120 graus, 109. Web 636, checa trem torre 1186. Torre 286, boa tarde, Web 936. Boa. Que seria essa parte do 4-1 entre a posição 1 e 4 para que as aeronaves possam taxiar. E assim que a torre nos permitir, nós estamos com a sequência boa também para aproximação, iremos autorizar o senhor, ok? E ainda nós estamos aguardando também o TAN que está no através do 08 inicial táxi. Então nós vamos prosseguir com o TRIP, depois do TRIP o TAN, e assim, após ele, iremos autorizar o senhor no 03. Pouso 9636. 5626, livre pouso, 120 graus, 10 mais. 5626. Agora está aguardando antes acabar, finalizar a comunicação. Ah, sim. Táxi lento, o senhor irá aguardar antes da Juliette. Lento, aguardando antes da Juliette, 6210, o TRIP prosseguindo via Pátio, Índia e Alfa e no ponto espera somar a torre no 86. Portão 3805, observa o ingresso da aeronave da Avianca no 07, após prossegue via Pátio, Índia e Alfa e no ponto espera somar a torre no 86. Após o ingresso da Avianca, Pátio, Índia e Alfa, 2864, Zona 44, Fortaleza, nível 370, copia? Bom dia, professor. Autorizado, Fortaleza 370, via Ângulo 19, decola pista 10, a curva é esquerda, Momo, transição Froti é a saída. Controle Salvador, opera em 199, decimal 35, aciona 5503, cotejo. 3, Zona 44, Fortaleza, nível 370, decola 190, saída Momo, transição Froti. Abrazulo 19, aerovia, controle Salvador 9, decimal 35, transponde 503, portão 5, na 3, ano 4, 4. Correto, quando pronto, chame para o pulso de acionamento no 05. Chamada. Ingresso pelo solo? Aí, mantenha a posição no através do 06, de modo a permitir o ingresso da aeronave da Avianca no 04? Ok, marcando posição 3205. O Oceaner 6210, prossegue então agilizando até o 04? Afirmo. 0 graus, 129. Livre pouso, pista 10, web 936, baixar travado. Web 9638, controle Salvador, velocidade 259, 250 nós, via chegada mar e desça para 2013, está seguindo a aeronave da Azul, na sua posição 12 horas, 7 mil. 250 nós, descendo para 2000 na mar e com 9638. Controle 3661, não pode seguir no nível 180 para as ilhéus? 180, capitão, o senhor vai ter que sair na da Euleda Ilhéus, confirme. Não, então deixa, a gente vai no 140 também, obrigado. 2262, Passaredo, autorizado Leme, mantém no vento. Na escuta. Prossiga. Em coordenação com a equipe de solo, assim que for liberado o setor, tem livre pulso sonar no 03, me chamando para o táxi. Em coordenação, autorizado, sonar para o táxi. Solo é o voo, liberado até aguardando a passagem de aeronave da Sama, aperta a guarda. Afirma, afirma. Assim que liberar o setor, o senhor já está autorizado, ok? Boa tarde, Scanner 63, 15. Uma boa tarde, prossiga. Autorização de tráfego, Guarulhos, nível 3800, nós temos o 360 aprovado, copia? Afirmativo, vai 36. Autorizado Guarulhos 360 via Upero ISC 50. Decola da 10, a curva é à direita, saída da Euleda Eudes. Controle opera em 199, decimal 35. Aciona 5510 no transponder, Cotege. Autorizado em nível 360 para Guarulhos, via Upernic 0. Curta direita, porta decolagem, destino de saída da El, Leda, e após o dia 1935. Nós temos o transponder do Sané, via 1935. Correto, Sané, quando pronunciou em posicionamento no 01. São 3144 no 05, está autorizado também táxi. Autorizado pushback e acionamento 05, táxi 3144. Solo Salvador, boa tarde, web 9636, livrou. 9636 na Alfa, irá aguardar antes da Juliette para ingressar no 03. Aguarda antes da Juliette para ingressar no 05, web 9636. 262, controle, contato radar. Então, Juliette, cheque equipamento, estou recebendo transmissão muito ruim, ok? No pátio 4, voo local, informe intenções. Copiado, Alphavida Juliette, voo local, operação permitida em Valença, 1000 pés, está autorizado. Decola da 107, a curva é à direita, corredor a 7. Controle opera 1935, aciona 01251 no cotejo. No 4 de decolar, 120 graus, 129. PLB confirmando no passo 4, canamento táxi e decolagem, chama a torre na frequência 198 decimal 6, o Alfa Vitor Juliette. Liderão Viver Alfa Bard. 33 ao solo. Prossiga. Confirmando, já iniciou o push? Olha, senhorita, havia duas aeronaves. Estava liberada nessa quarta, vamos ficar agora. Ok, ok. O no 333 me chama então pronto para o táxi. Camarada, voo no 333. Confirmando, índio November Alpha que chamou o solo. E direcionar, chame táxi. Remetido em Valença, copiado, autorizado. Voo local, 1000 pés, decola 17, curva direita, corredor a Sé. Controle Salvador, opera 19, decimal 35, aciona 0171 no transponder, índio na primeira alfa cotejo. Controle, contato, radar. 5489, vento no 30 graus, 129, livre decolar. Lembrar o 35 posição muito baixa, ok? Porém, entendido, foi copiado correto para o acionamento táxi decolado, Samará, Torre 1186, e apenas para confirmar o POB 02. Bem melhor, 4419, confirmando 186 para acionamento táxi decolagem em 19 em Beralfa. Quatro, decola os 19, controle 1935. Muito obrigado. 3661 no serviço, está terminado, chame Léo 120 ano. Controle Salvador, muito bom dia, TRIP 5489. TRIP 5489, controle, contato radar. 89. Voo 1333-170 a bordo, 4:25, Galeão. Taxia via Índia e Alfa, ponto de cara de cima, torno no 86, estado no 012, bom voo. Índia e Alfa, ponto de cara de 26, obrigado, bom trabalho. Webjet 9636, prossegue Juliette para o 03. Passaria do 2262, direto Conquista. Azul 4116, clear to the ILS approach. Clear for the ILS approach, one way 10, 4116. No portão 03, após o senhor prossegue então via Pátio, Índia e Alfa. E no ponto de espera, Sama Torre, no 8, decimal 6. Ok, faz o WebJet, táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 86, 3, 1, 4, 4. Sete, quanto é a posição? Web 9638, vetoração, prossiga na descida para 2000, esquerda para o 020, está limitado pelo localizador. 020, desce a 2000, limitado pelo log 9632. Autorizado, chama para ingresso no 7. Livre decolagem, o 3805, 120 graus, 10 mais. Autorizado alinhar e manter o gol 1-8-3-6-3. Autorizado alinhar e manter o gol 1-8-3-6-3. Maravilha, grato, 5-4-9, confirmo. Gol 1-3-9-4, chame Recife 1-2-5-1. 1-2-5-1, 1-3-9-4. Web 9638, direita 060 para o localizador, livre aproximação ILS e aguarde transferência. 060 para o log, está ali na aproximação, aguardando transferência, 4632. Te mantém a posição 3144. Zero cinco, decola os 24, controle 1935. 935, boa tarde. Caso negativo, 251. 260251, 2. Azul 4116, did you intercept the localized course? Essa não tem good moment. Roger. Check landing gear tower, frequency 1186. Okay, check landing gear tower, frequency 1186. Bye. Olha, Salvador, boa tarde, está 3805, decolou na sua escolha. 3805, esse é o controle, está em contato o radar. 3805. Salvador, possibilidade do TAM 3805, o ar da Elda presente? Melhora se for Leda. Ótimo. Livre. Ok, direto Leda, obrigado. Tá com localizador 9638. 9638 em aproximação para pouso, está 9 milhas do externo, aguarde transferência. Quase. Roger, maintain position. We kept the flight. Maintain position, 3-1. Okay, 4-1, 1-6, okay, Roger. I thought it was the turn on holding short. Continue your approach, stand by for landing clearance. Was that for Azul 4-1-1-6, continue approach? Affirmative, now you are cleared for takeoff, for landing, the wind is 130 degrees, 12 knots. Alright, understood, Azul 4-1-1-6, keep landing runway 10. That's right. Reduz, chama 18-6, 9-3-2. Decola os 2-6, controle 1935. Controle 1935, Gol no 333. Controle Salvador, Gol no 333, passando 1533. Gol no 333, controle, contato, radar. Autorização de pouso. Continua guardando autorização 9-3-2. Vitor Juliette, autorizado, ali é manter no 7. O primeiro aí na Pantifera? Está autorizado, ali é manter, 1 no 7. Apenas para confirmar, o Elson R6 142. Autorizado, Recife, nível 350. Via, Operoski 58, decola 120, curva esquerda, Fuca, transição, Aru é a saída, o controle Salvador opera 119, decimal 35, aciona 5521 no cotejo. Correto, quando transição em pushback e acionamento, confirmando o gate. 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 04, sim. Azul for 116 on the ground at 29. Leave to the right and call 121 decimal 9. 129, Helena Foster, Azul for 116. Web 9638, livre pouso, 120 graus, 122. Livre pouso na 09638. Ground, blocking Azul for 116, run indicated. Mark, start to test that. Azul 4116, fax via Alpha Juliet Gate 08. Alpha Juliet Gate 8, Azul 4116. Tripe 5487, esse é o controle, meu cordial. Vamos voar direto Duna 8012 para ILS Pouso, cara. Direto Duna para 12 para 2000 para Pouso, obrigado. A princípio 8000 porque você está distante, daqui a pouco você vai receber 2000 pés. TAN 3805, chame Recife, 125 ONU. 125 ONU, TAN 3805. Sou agora F11, fundo zero. Livre decolar, 120 graus, 12 mais. Livre da presente, voo no 333. 3144, autorizado a leva, fundo zero. 3144, acima a leva, zero. Solo 30, direito 129 só. Direito 29, 9738, boa. Solo Salvador, web 9638, livrou, boa. Autorizado agora, alinhar, e quando pronto, alinhar também é autorizado decolar. Vento 120 graus, 129, e o liberal. Alfa Vitor Juliette, decola os 3-1, corredor Axé, chama o controle 19, decimal 3-5. Claro, 5-9-5, acolhe Alfa Vitor Juliette. 3-1-4-4, livre decolar, 1-2-0 graus, 1-4-9. Alfa Vitor Juliette, este é o controle, meu cordial. Este é o Alfa Vitor Juliette, decolado a 17, agora com três à direita, eu estou para a ONU, corredor Axé, meu cordial. Positivo, prossiga visual e chame-no através do farol da barra, câmbio. Chame-no através do farol da barra, câmbio. Gol 1-3-33, chame Recife 125 ONU. Para o web 9638? Ah, confirmando, 9638 da web, Zé. Juliette para o 10. Juliette, 10, 9638. Teste, livre decolar. Quatro, decola o 33, controle 1935. 1935, batalha. Controle Salvador, boa tarde, está 3144. Então, 3144 é o controle, meu cordial, contato radar. 3144. TRIP 5489, chame 1260, caso negativo 1251, boa viagem. 6051, obrigado. 5489. O Índio November Alpha decola os 35, o outro 19, decimal 35. Controle 119, 35, Índio November Alpha. Controle Senador, boa tarde, Papa Romeu, Índia November Alpha, decolou da cabeceira 17, ingressando no corredor Xé, a 1 mil pés. Índia November Alpha, o controle, meu cordial, prossiga visual, chame no través do farol da barra. Chamará no través do farol da barra, Índia November Alpha. Confirmando? É o Webjet 930, um pouquinho adiantado, mas poder confirmar a provável subida para olhar para seguir via Alpha Zulu no meia. Afirmativo, Alpha Zulu 10, Bridge, Alpha Zulu no meia. Dael Leda Bridge, Dael Leda Bridge. Retirado. TRIP 5487, 41 milhas, desça para 4 mil. 5487 para 4 mil. TRIP 5487 está passando 9.300, desça para 2.000 pés. Para 2.5487.